estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou o Gabriel Souza. E o Riff Service de hoje é dedicado a músicos de heavy metal que fizeram incursões no hard rock. E vamos iniciar com os The Night Flight Orchestra. Esta banda de hard rock melódico e de AOR conta com 5 músicos que fizeram carreira no metal. Se não, vejamos, o vocalista Bjorn Strid e o guitarrista David Anderson são parte dos Soilwork. O baixista Charlie D'Angelo é dos Arch Enemy. E também o baterista Jonas Karlsbach fez parte dos Mean Streak. E o teclista Richard Larson fez parte da banda Von Benzo. E dos The Night Flight Orchestra, vamos ficar com a música Living for the Night Time. Para vocês, The Night Flight Orchestra, Living for the Night Time. You're just living for the nighttime, aren't you? there's nobody there. Who's gonna take my place when I'm gone? I know I may be wrong, the one I'm doing to your love. Now I know what it is, I'm telling you. Whoa, there's no time for love anymore, and I keep running out of time. Whoa, there's no time for love anymore. Love is gonna take you away. após The Night Flight Orchestra, mantemo-nos na Suécia e mantemo-nos no hard rock melódico com os Hit. E do álbum Freedom Rock ficamos com a música Black Knight, música que contou com a colaboração do vocalista Tobias Sammet, de bandas como Ed Guy e do projeto Avantasia. E terminamos esta sequência com a banda italiana Michele Lupi's Heaven, e do álbum Strive ficamos com a música Time for Love. E Michele Lupi é o vocalista do Michele Lupi's Heaven e também foi vocalista da banda Vision Divine, da banda de power metal Vision Divine, e atualmente é o teclista dos Whitesnake. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas que contam com membros ou ex-membros dos Iron Maiden. E vamos iniciar com Wolfsbane, banda que lançou o vocalista Blaze Bayley. E do álbum Everything Else, vamos ficar com a música Rope and Ride. Para vocês, Wolfsbane, Rope and Ride. Now we play a part again, but this time I'm passed me by. I want you one and only. Too bad these tears I cry. How many heartaches must we take? How many more times must we break? We've all been caught out in the rain. I'm após Wolfsbane, ficamos com o projeto a solo de Steve Harris, o álbum British Lion, e deste álbum ficamos com a música A World Without Heaven. E terminamos esta sequência com ASAP, Adrian Smith and Project, que, como devem ter percebido, é a banda a solo do guitarrista Adrian Smith. E do álbum Silver and Gold, ficamos com a música After the Storm. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três nomes com som mais moderno e também mais pesado. E vamos iniciar com Adrenaline Mob, banda que conta com o vocalista Russell Allen dos Symphony X e que na sua formação original contou também com o baterista Mike Portnoy, ex Dream Theater. E do álbum We The People vamos ficar com a música Blind Leading the Blind. Para vocês, Adrenaline Mob, Blind Leading the Blind. Is this the blind leading the blind? Hand in hand to paradise. I see right through their thin disguise. Believe the truth that they deny. It's the blind leading the blind. We all eat the lies that have been fed. We don't see the scripts that have been read. They don't think we know what's wrong or right. No one can say what's on their minds. They're the blind leading the blind. I fear the visions that they of despair. Do you see the smoke rise through the air? The world is running out of time. We all think we know what's wrong or right. It's the blind leading the blind. I see it all go up in flames. Now! Connected or is no longer in service. If you hear any of these calls, please check the number and try your call again. Adrenaline Mob, ficamos com o projeto luso-brasileiro Barros, projeto que conta com os irmãos Barros dos Tarântula, Luís e também Paulo, respectivamente. O baterista e o guitarrista dos Tarântula conta também com José Baltazar, que passou pelos Tarântula, e conta com o vocalista brasileiro Rafael Goubert, da banda de metal progressivo Akatchik. E do álbum Gemini ficamos com a música Jesus Moved Out. E terminamos esta sequência com os Giant Axe. E do álbum One ficamos com a música Rough Ride. E os Giant Axe contam com dois membros dos Running Wild, Peter Jordan e Rolf Kasparek, Rolf and Roll. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E quem nos aparece aqui vai ser Michael Kiska, que fez a sua fama nos Halloween. E aqui nos aparece no seu projeto de hard rock, Place Vendôme. E do álbum Close to the Sun, vamos ficar com a música Helen. Para vocês, Place Vendôme, Helen. no gain. Standing in the dark, I swear I heard you calling my name. And I knew things had changed. No pain, no gain. Something in your eyes just told me that this nightmare would end. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E nesta sequência de baladas, após Place Vendôme, ficamos com os finlandeses Brother Fire Tribe, banda que conta com o guitarrista de Nightwish, Empu Vorinen. E do álbum Sunbound dos Brother Fire Tribe, ficamos com a música Restless Heart. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a ter membros e ex-membros de Iron Maiden nas duas bandas que aparecem na próxima sequência. E vamos iniciar com Gog Magog, um supergrupo que contava com Paul Di'Anno como vocalista e Clive Burr como baterista, ambos ex-membros de Iron Maiden. Contava também com Pete Willis como guitarrista, e Pete Willis era dos Def Leppard. Contava com o atual guitarrista de Iron Maiden, Yannick Gears, e contava também com o baixista Neil Murray, que fez parte de bandas como Black Sabbath e Whitesnake. E do álbum I Will Be There, dos Gog Magog, vamos ficar com a música It's Illegal, It's Immoral, It's Unhealthy, But It's Fun. Para vocês, Gog Magog, It's Illegal, It's Immoral, It's Unhealthy, But It's Fun. Your lap. If you survive this antisocial behavior, you're gonna have to face a long-term prison rap. It's illegal, it's immoral, it's unhealthy, but it's fun now. It's illegal, it's immoral, it's unhealthy, but it's fun now. Don't put your foot down too far now, and don't mess where you ought not to mess. Your health or society's protectors is gonna catch up with you one day, more or less. It's illegal, it's immoral, it's unhealthy, but it's fun. It's illegal, it's immoral, it's unhealthy, but it's fun. We'll be right back. E após Gog Magog, ficamos com o projeto Diano, banda que contava com o vocalista Paul Diano, que em meados dos anos 80 lançou o álbum Diano, o projeto mais melódico da sua carreira. E do álbum Diano, ficamos com a música Razor Age. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com os britânicos Lion's Heart, banda que conta com o vocalista Steve Grimmett. Steve Grimmett passou por bandas de metal como Hans Slott e os Grim Reaper. E do álbum Lion's Heart, vamos ficar com a música So Cold. Para vocês, Lion's Heart, So Cold. We'll be right back. Após Lionheart, ficamos com os argentinos Alianza, banda que conta com o vocalista Adrian Barilari, vocalista que faz parte dos Rata Blanca, e do álbum Sueños del Mundo, ficamos com a música Último Round, e terminamos esta sequência com os canadianos Winter Rose. Esta banda contava com o vocalista James Labrie, que fez a sua carreira nos Dream Theater. E do primeiro álbum da banda, o álbum Winter Rose, ficamos com a música Nothing But The Best. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com uma banda de hard rock que conta com o baixista alemão dos Halloween, Markus Grosskopf. Estou a falar-vos da banda Kick Hunter, e do álbum Little Monsters vamos ficar com a música Heaven Knows. Para vocês, Kick Hunter, Heaven Knows. Thank you. dusty road. Wonder if you read the note. Try to write goodbye. I got a curious attitude, but I didn't mean to be so rude. I know it's no excuse. I walk this road until it's dawn, giving the strength to carry on. I know I must continue. Try to figure out a plan. Try so hard to understand how to beat the blue. And baby, I try so hard to settle down, but no. My heart says yes, my soul says no. Ships on the ocean, but now you're gone, it's history. I'm to blame, it's the misery, but you're still on my mind. Baby, I try so hard to settle down, but no. My heart says yes, my soul says no. Stay forever. To go on. esta sequência de baladas, após Kick Hunter, aparece-nos Chrome Division, os noruegueses Chrome Division, e do álbum Infernal Rock Eternal, ficamos com a power ballad Lady of Perpetual Sorrow. E os Chrome Division contam como guitarrista ritmo com o vocalista Shagraf, que faz parte dos Dimmu Borgir. E terminamos esta sequência de baladas com os dinamarqueses Fate. E do álbum A Matter of Attitude, ficamos com a música Memories of You. E dos Fate faz parte o guitarrista Hank Sherman, que fez parte de Mercyful Fate, juntamente com King Bendix, com King Diamond. E por falar em King Diamond, vamos iniciar a próxima e última sequência com um membro da banda de King Diamond. Estou a falar-vos do baixista Al Pacino, que juntamente com o seu filho Jackie Pacino criaram a banda Marion Cotton. E do álbum Into Eternity, vamos ficar com a música Had Enough. Para vocês, Marion Cotton, Had Enough. Yeah. é com The Winery Dogs, The Other Side, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Marion Cotton e a música Had Enough. Continuamos com Spiritual Beggars e do álbum Earth Blues ficamos com a música Legends Collapse. E os Spiritual Beggars são compostos por Michael Emmett, dos Carcass e de Arch Enemy, por Ludwig Witt, da banda Grand Magos, com o teclista Per Wiberg, dos Opeth, com o baixista Charlie D'Angelo, dos Arch Enemy, e também com o vocalista Apollo Papatanásio, que fez parte dos Firewind. E terminamos com The Winery Dogs e a música The Other Side. E além de contar com Billy Sheehan e com Richie Kotzen, os The Winery Dogs contam com o baterista Mike Portnoy. E é com The Winery Dogs que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Eu sou Gabriel Souza, este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. Rock on! Like you.